dois, três, quatro. Assim, um, dois e 36 foi o áudio que eu mandei. Eu acho que exagerei. Um, dois tracinhos azuis era tudo que eu queria, Jesus. Eu assumi a culpa e pedi perdão. A saudade deu um rec nessa gravação. Desculpa essa voz de choro. É que caiu um cisco de arrependimento no meu olho. Eu bebi, mandei uma mensagem de voz pra minha ex. Eu bebi, mandei, não foi um áudio, foi quase um MP3. É do tamanho do meu sofrimento. Enquanto ela não responde, eu vou bebendo. A voz do coração tá me dizendo que não tem mais volta, paga que dá tempo. E chora, bebê. Alô, Marco. Essa é judia, bebê. Vem em mim, Rudimão. Eu assumi a culpa e pedi perdão. A saudade deu um rec nessa gravação. Desculpa essa voz de choro. É que caiu um cisco de arrependimento no meu olho. Eu bebi e mandei uma mensagem de voz pra minha ex. Eu bebi e mandei, não foi um áudio, foi quase um MP3. Eu bebi e mandei, não foi um áudio, foi quase um MP3. É do tamanho do meu sofrimento. Enquanto ela não responde, eu vou bebendo. A voz do coração tá me dizendo que não tem mais volta, paga e dá tempo. Chora, juro, é. E não tem mais volta, paga que dá tempo. Apaga, bebê, apaga. É melhor ver mensagem apagada do que ver seu áudio pedindo pra voltar. Pensa direito.